às vezes eu fico imóvel. Pairando no vazio, no perfeito vazio. Às vezes lá faz mais frio. Bem-vindos à minha casa. Ao meu lar mais profundo. Onde eu saio por vezes para conquistar o mundo. Às vezes tu tens mais frio. Às vezes eu fico imóvel, pairando no vazio, perfeito vazio. Às vezes lá faz mais frio. No teu peito vazio. Canal 2 da Antena Web. Só mais uma volta, só mais uma volta a mim. Só mais uma volta desta, ninguém vai cair. Só mais uma vez que vês que ninguém está aqui. Queres só mais uma volta e desta ninguém vai cair. Tempo frio afasta o tempo que nos afastou. Primavera lança o laço que nos amarrou. Tempo quente dá vontade de não resistir. Vai só mais uma volta e desta ninguém vai cair. E aí? Rasto que vais a correr, ainda penso em ti, penso em mim. Mas só mais uma vez. Diz-me ao que queres jogar, que eu vou querer também. Diz-me quanto queres de mim para te sentires bem. Não te vejo bem ao longe, não sei distinguir. Queres só mais uma volta e desta ninguém vai cair. E ainda te sinto a seguir o rasto que deixo a correr. Pensa em mim, mas só mais uma vez, só mais uma vez. já não sinto nada dentro, não sei perceber. Quero só mais uma volta e desta ninguém vai dizer. E ainda te sinto a seguir o rastro que deixo a correr. Ainda penso em ti, penso em mim. Mas só mais uma vez, só mais uma vez, só mais uma vez. Quando passas a minha rua como um anjo que flutua, os teus pés nunca pisam o chão. E a cada passo teu, sem saber eu troco o meu, como se pisasses o meu coração. E até as flores do jardim mudam de cor ao ver-te assim. Eu já não posso mais conter esta ansiedade. Nesse sobressalto, nesse salto alto, quem és tu? Miura, que me atormentas em câmara lenta, quem és tu? Miura, miúda, quem é? Há certos momentos em que eu acho não passas de um golpe baixo, fantasia de um pobre coração. Carro eu de sentinela, por mais espreita na janela, nem sequer sei se existes ou não. E até os velhos Está sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Tu és que...